Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se acione, ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. Forrosar com a gente. No ar. O Brasil inteiro ligado. Central do Forró. Apresentação: Coronel Ojuara. Boa, meu filho. Tá começando mais um Central do Forró. Aqui pela sua rádio número 1. Minha fé, aqui pela sua rádio que cresce a todo instante e a todo momento, e lá tá ele, viu? Nas partes técnicas, cabeça de parafuso, mandando ver, arrojando muito forró, porque aqui é o Central do Forró, meu filho. Pois é, meu filho, Central do Forró e Coronel Ojuara mandando ver. A coisa que manda beber com fônica aí, meu filho. Vamos, meu filho. É sempre um grande prazer, viu, meu filho? Uma satisfação imensa. O Coronel tá por aqui junto e misturado com Vossa Excelência. É o meu, tchutchutchum, tchá. E eu vou por aqui botando pelas costas. Bora, meu filho, o que é que tá chegando pra gente nesse final de semana, né, meu filho? Porque final de semana é bom demais, meu filho. E com o Coronel Ojuara, tá, é que fica bom de verdade. Vai, meu filho, com desejo de menina. Acho que me apaixonei por você. Estava escrito pra ser assim. Incrível que foi, algo muito especial. Pura paixão, deixou em festa meu coração. Coração, eu acho que me apaixonei. Me apaixonei por você. Estava escrito pra ser assim. Incrível que foi, algo muito especial. Pura paixão, deixou em festa meu coração. Deixou em festa meu coração.

rapaziadinha, vamos ensaiar a farra de rico, vamos ensaiar, atenção novinha. Aumenta o teclado do DJ. Eu vou ensaiar. Assim. É mais um movimento que as novinhas vão dançar. Porque quando elas começam, não conseguem mais parar. E aí? E vai mexendo o corpo todo, descendo pra lá e pra cá. Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce, novinha. O quê? E subidinha, sobe. Descidinha, desce. Subidinha, sobe. Descidinha, desce. A dança do verão. E subidinha, sobe. Descidinha, desce. Vem devagarzinho que eu tô mandando. Novinha. Desce. Ah, de rico. Equipe rico, vem novinho de bolo branco. Chorou. DJ, é mais um movimento que as novinhas vão dançar. Porque quando elas começam, não conseguem mais parar. É perder o ritmo de Gaicó. E aí? E vai mexendo o corpo todo, mexendo pra lá e pra cá. Dançando a noite toda, não conseguem mais parar. Eu vou te convidar pra praticar o sobe e desce, novinha. O quê? Subidinha, sobe. Descidinha, desce. E desce, subidinha, sobe. Repertório novo. Eu disse subidinha, sobe. E subidinha, sobe. Descidinha, desce. Online informe, Lojas Aldis, RR, Mármore Granito, chorou. Jefferson Cedez, Chancy Cedez, DJ Leão. Estourou. Te convidar pra praticar o sobe e desce. Vocês, vai! E subidinha, sobe. Descidinha, desce. E subidinha, sobe. Equipe Bom Vermelho de Parelhas, estourou! Bom Vermelho da Farra, estourou! E subidinha, desce. Subidinha, sobe. Descidinha, desce. Equipe FDM, os filhos. Na subidinha, sobe! Na subidinha, desce! E o velho sabe se tá subindo ou tá descendo, porque tá naquela, né, Neto? Vai chegando a idade, aí não sabe mais se sobe, se desce, se fica no meio, se fica pra baixo. É o velho brincando, meu povo! Eita, vai safado da gota! Central do Forró e o Coronel Juara, minha filha. Botando tudo pra dentro. Mais um final de semana e nós juntos, né? Nós juntos e misturando aqui pela sua rádio número 1. Eita, gota da bexiga da mulher. Tá. Mas você não imagina o quanto eu fico esperando pra chegar o final de semana pra gente ficar junto e misturado. Meu filho, bota forró pro povo quer ouvir forró, se quer forró, tome forró! Cunha! Cezinha, excelente final de semana, meu filho. Sei que o nosso amor não vai ter jeito, até parece que já perdeu o efeito. Sei que o nosso amor ninguém merece, tá enrolado, frio igual bola de neve. Sei que o nosso amor não vai ter jeito, até parece que já perdeu o efeito. Sei que o nosso amor ninguém merece, tá enrolado, frio igual bola de neve. Bola de neve, bola de neve, tá enrolado, frio igual bola de neve. Bola de neve, bola de neve, tá enrolado, frio. Perfeito, não sei o que virou. De repente, você comigo mudou. A gente perdeu o jeito de amar. Só virou intriga, discussão e a gente não para de chorar. Sei que o nosso amor não vai ter jeito, até parece que já perdeu o efeito. Ninguém merece, tá enrolado, frio igual bola de neve. Sei que o nosso amor não vai ter jeito, até parece que já perdeu o efeito. Sei que o nosso amor ninguém merece, tá enrolado, frio igual bola de neve. Bola de neve, bola de neve, tá enrolado, frio igual bola de neve. Bola de neve, bola de neve, tá enrolado, frio igual bola de neve. Tudo perfeito, não sei o que virou. De repente, você comigo mudou. A gente perdeu o jeito de amar. Só virou intriga, discussão e a gente não para de chorar. Sei que nosso amor não vai ter jeito, até parece que já perdeu o efeito. Sei que nosso amor ninguém merece, tá enrolado, frio igual bola de neve. Sei que nosso amor não vai ter jeito, até parece que já perdeu o efeito. Sei que o nosso amor ninguém merece, tá enrolado, frio igual bola de neve. Bola de neve, bola de neve, tá enrolado, frio igual bola de neve. Bola de neve, bola de neve, tá enrolado, frio igual bola de neve. Coronel, o Juara. Quero ouvir uma mentira, não te amo, quero ouvir tua. E a verdade eu sei. Caviar, caviar, caviar com rapadura. Quando digo que te amo, você diz que meu nariz está crescendo que nem o do Pinóquio. E assim me sinto um pateta, tentando aqui mostrar o quanto eu te quero e gosto. Você vive batendo, chorando, sofrendo, maltrate ele, mas não duvida o tempo todo, não tá nem aí. Olha só o que você fez, agora é minha vez, vou falar o que quero ouvir. E a verdade eu sei. aumente o volume entre as grandes rádios do mundo. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Anda noi, só noi pra mim. Eu quero só te ver, eu só quero um noi, dá noi pra mim. Tentando te esquecer.

disse para coração, não aguento mais chorar, tanta solidão, dessa vez vou me acabar. Coronel O Juara. Curtição, mas que loucura, esse movimento sem tomar nenhuma dose, todo mundo fica lendo. Mas que loucura, ela já tá ligada, depois de duas doses fica toda assanhada, mãozinha no joelho, o bumbum obedece. Desce, desce, desce, desce. Esse movimento, elas já estão muito loucas e não querem saber de nada. Pede uma dose de rum, mãozinha no joelho, bumbum com bumbum. Desce, desce, desce, desce. Vai, Sofia. E o bumbum obedece. Desce, desce, desce, desce. Joga no swing e tudo é novo. Faz o seu consistente. Em nome de vodka, que é uma flor, viu? Sou mais querido, engenho. Esse movimento sem tomar nenhuma dose, todo mundo fica lendo. Mas que loucura, ela já tá ligada, depois de duas doses fica toda assanhada, mãozinha no joelho, o bumbum obedece. Desce, desce, desce, desce, desce, desce. E o bumbum obedece. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. E o bumbum obedece. As amigas já tão juntas de costa uma pra outra, fazendo esse movimento. Elas já tão muito loucas. Saber de nada, pede uma dose de rum, mãozinha no joelho, bumbum, bumbum. Desce, desce, desce, desce, desce, desce. E o bumbum obedece. Desce, desce, desce. Vai, meu filho, de colchão pra outra, de colchão pra outra. Desce, vai. Desce, desce, desce, desce, desce, desce. E o bumbum obedece. Desce, desce, desce, desce, desce. Bumbum. Bota o marquinho de gelador. Final de semana, bom demais, meu filho. Tocou também Dorgival Danta. Ô, me pra cantar, meu Deus. É muito bom. Teve mais o que, meu filho? Tocou pra nós bonde do Brasil. Eita, bonde do Brasil. E lá em cima, cunhando tudo. Aviões do forró, minha filha. Eita, coisa boa da molesta dos caras. E do Boba de Pito. Bom, meu filho, tá chegando o que pro véio? É, meu filho, o véio quer saber, forró real, é? Ah, tá, põe o forró real, que o povo quer curtir forró, meu filho, vá, cunho! Música nova do meu relação, alô Renato Moreno, Costa Alvos, Panorama de Salão Marinaldo, meu amor! Eu cansei de esperar, insistir. Mas já passou, sofri, mas já

Chegando o forró, apresentação, Coronel Ochoa. É só domingo de manhã, minha filha. É bom demais. Deu nem pra tocar toda, não foi? É porque não deu tempo, né? É tudo no tempo aqui, minha filha. Não pode passar, não, minha filha. Pode não. Também tocou pra gente Calcinha Preta, foi Tufão! Eita, Tufão da Molesta! É corno pra tudo que é jeito, é corno pra ninguém botar defeito! É tanta qualidade de corno, meu velho, tem mais de 50, né? Só que, né, que eu tô lendo aqui no negócio aqui, é corno demais, homem, vixe! Véio, Coronel Juara indo embora, já morrendo de saudade. Eita! Mas no próximo final de semana eu tô aqui de volta nessa mesma emissora, viu, meu filho? Não vai esquecer que é nessa mesma emissora. Tchau, excelente final de semana. Fui! Você ouviu Central do Forró. Programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.